ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5, uma emissora do IRDEP, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Respeitado como um dos grandes violonistas brasileiros de todos os tempos, Aníbal Augusto Sardinha, o garoto, já aos 11 anos, era extraordinário instrumentista. Daí, a origem do apelido pelo qual ficou conhecido. Garoto tocava cavaquinho, banjo, violão tenor, guitarra portuguesa, bandolim e quase todos os instrumentos de corda. Na abertura do programa, teremos três gravações históricas do Choro de Garoto, com ele tocando guitarra havaiana, bandolim e, finalmente, cavaquinho. O resgate do terceiro registro do bloco foi pensado por nosso produtor de um programa de rádio do final da década de 40 do século passado. Thank you. Agora, senhores, atenção! Atenção, senhores! Exatamente como nos circos, a caixa está rufando. Vai haver um número de sensação. Atenção, garoto, o malabarista do cavaquinho vai executar o seu chorinho denominado um minuto. Controlem pelos seus relógios. O número será executado exata, precisamente em 60 segundos. Atenção, já! Apresentamos três peças raras do repertório de Aníbal Augusto Sardinha, o garoto. Em solo de cavaquinho, o chorinho Um Minuto, de sua autoria. De Ernesto Nazaré, o choro famoso, tocado com bandolim, e Dolente, de autoria de garoto, em solo de guitarra havaiana. Esta apresentação só foi possível graças ao zelo e carinho com que Perfilino Neto tratou os acetatos originais durante pouco mais de 40 anos. Invenção do músico brasileiro que passa por nova abordagem de timbre e melodia a cada geração. Acompanhando suas transformações, Sivuca e Rio do Ora comparecem tocando clássicos do repertório transcritos para a linguagem de seus instrumentos. Vai nessa, Rio do Hora. É pra já, Sivuca. Dó sustenido. Thank you. Sivuca e os Brasileiros, Brasileirinho de Valdir Azevedo, Flamengo de Bonfilho de Oliveira e Seleção de Choros com Sivuca e Rio Duana. Do clarone à requinta, do saxoprano à clarineta, Paulo Sérgio Santos é um dos mais brilhantes solistas desse instrumento nos últimos tempos. Apontado como "este é o meu sucessor" pelo próprio Abel Ferreira, Paulo Sérgio é, no momento, figura obrigatória nas rodas de choro. Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Sérgio Santos tocando os choros Alumiando, de Maurício Carrilho e João Lira, Choro Sambado e Samba Chorado, do próprio Paulo Sérgio Santos. Gabriel Antônio de Azevedo é um cearense tocador de rabeca, instrumento da família do violino. Quando ele chegou ao sul na década de 50, todo nordestino era chamado de baiano. E assim é que baiano entrou nas rodas de choro daquele tempo, já que para os músicos do gênero pouco interessava se baiano ou cearense. O importante era seu talento, sua versatilidade ou sentimento transportados para as cordas de sua rabeca. Thank you. apresentamos Baiano e sua Rabeca com os choros Burilando, de Ari Monteiro e Julinho da Sanfona, Candango no Choro, ainda de Julinho e Baiano, e Seu Carola, choro de Antônio Marinho. Criada no ambiente do choro, neta de avô violonista, irmã de Rafael Rabelo, Luciana Rabelo é, no capítulo do choro, a primeira mulher a se destacar tocando cavaquinho. Luciana fez sua estreia como centrista do grupo Os Carioquinhas, passando depois pela Camerata Carioca, onde também chegou a fazer solos em seu pequeno instrumento. Neste programa, Luciana toca choros de sua autoria, Paulinho da Viola e do pianista Cristóvão Bastos. Thank you. De Sérgio Regis, Luciana Rabelo tocou o choro Beliscando o Cavaquinho. De Paulinho da Viola, o choro Beliscando. E na abertura do bloco, Velhos Chorões, de Luciana Rabelo e do pianista Cristóvão Bastos. Matuto, tanguinho de Ernesto Nazaré, composto no final do século XIX, vai aparecer no início do bloco de encerramento, com execuções de Zé da Velha e Silvério Pontes. O trombonista e o trompetista tocam ainda composições de Geraldo Pereira e Pixinguinha em arranjos que merecem sua atenção. Zenda Velha e Silvério Pontes fecharam o programa tocando Pixinguinha, Geraldo Pereira e Ernesto Nazaré. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este programa foi produzido pela coordenação de rádio do IDEB. Produção, Perfilino Neto. Apresentação, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Supervisão geral, Nívia Almeida.